4. Zip 5591, desça via até 2000. Zip 5591. Afirma e mantém a velocidade até próxima em apelo, trip 5591. Trip 5591, se possível, mantém a velocidade até próximo apelo para sequenciamento, número 1. Controle Salvador, o trip 5218 para descida. Trip 5218, desce e mantém nível 080, seu vetor para sequenciamento, esquerda na proa 060, se houver falhas, intercepta o localizador e completa o final. Trip 5218. Ok, 060 de nível, esquerda 060. Se chegar no localizador, posso interceptar. Gentileza, o senhor quer nos adiantar ou nos atrasar, senhor? Nós queremos colocá-lo como número 5 na aproximação pelo sequenciamento. Já temos 4 aí no perfil da STAR, então número 5 aí na aproximação, 5218. Ok, sim, se o senhor quiser também diminuir a vetoração, nós podemos reduzir bastante a velocidade, ok? É o 5218. Realmente eu tenho que vetorá-lo, porque senão vai chegar na STAR com o pessoal descendo lá na sua cara aí. É, se reduzir será interessante o trip 5218, porém mantendo a proa 60 para darmos aí a segurança e aproximar suavemente na nossa terminal. Ok, reduzindo então a velocidade, mantendo 060 de proa, trip 5218. Gol no 398, desse mantém 3000, inicie redução no 70 nós, gol no 398. A 3 mil pés, 170 nós, a 3 mil pés. Ponto de espera dando 0, lá com a torre 18.95, ajuste 1013. Até o ponto de espera, lá chama a torre 18.95, tá 3858. Vou no 398. Boa interceptação, localizador, igual ao 308. Acima de mantena presente, pro, ok? Acima de mantena 037, a pro. TAM 3662, desse mantém a 4000. 4000, TAM 3662. Voo no 604, desse mantém a 5000. 5000, 604. Trip 5218, desse mantém a meia dúzia de mil. Meia dúzia de mil, trip 5218. TAM 3858, tá pronto? Gente, ainda aguardando a possibilidade, ok? Voo no 398, direita na proa 080, reposta estabilizar no curso do localizador, descendo até 2000. Ao 2000, boa lanterna, viu? T5591, estabilizado no localizador. Estabilizado final LS, torre 118, decimal 95, trip 5591. 5591. Comandante 3591, estabilizando o localizador. 5591, continua a aproximação, agora autorização de pouso. 5591. Torre de Salvador, tá 3158, pode separar a cabeceira do zero, para a decolagem está pronta. Berlim, decola separada? Afirmativo. Autorizada a linha de decolada separada da 10, tá 3858, vento 120 graus, 129. A linha de decolar a cabeceira do zero, de dados, tá 3858. 3.000. Volume 04, desse mantenha 4.000, está livre de considerar as restrições em ITAP. Era restrições em ITAP, trip 5218, desse mantenha 5.000. 5.000, trip 5218. Então, 3.662, inicia redução no 709. Complexo final LS, guarda de transferência de comunicações, chegou no 398. Mais Eco Juliette, boa noite, aciona identificação, reporte para descida. Autorizado, chegada, vou em Mari para chegada Mari, Mari, ajuste 1013, aguarde ali a Eco Juliette. Mike, questão Eco, Mike Juliette. Eco Mike Juliette, já pronto para descida? 0, vento 110 graus, 129. Mete o trip 5591. Questão, o Chané 6313, acende a identificação, desça e mantenha 4000, autoridade de chegada bom, se aguarde a LS X-Ray. E vamos pegar o contato com o centro Recife. Gente, então 3662, desça e mantenha 2000, autorizado LS. 2000, pelo autorizado LS, 3662. Volume 604, desça e mantenha 3000. 3.000, 604. Controle de Salvador, tá 3.858, decolado, se escuta agora. Trip 5218, desce e mantém 4.000. 4.000, trip 5218. Controle de Salvador, tá 3.858, decolado, se escuta. Tá 3.858, contato, sube e mantenha o nível 370 na saída Momo, Fog e Proposta Slot. Afirmativo, saindo Momo, cobrindo o perfil 3858. O Chanel 6310, box 6, pushback acionar. Autorizado, Sintax. Controle ao trip 5218, nós mantemos a velocidade, só quer que acelere para 280 ou mantém isso aqui? Nesta proa é ideal e nesta velocidade também, trip 5218. Nesta proa intercepta o localizador. Ok, mantendo proa, vai interceptar o localizador, trip 5218. 121, decimal 9. 21, decimal 9, trip 5591. Gol 1398, consultorizado, pistão 10, vento 110 graus, 149. 0915. 3000, reportarei localizador, 3522. Voo no 604, desse mantém 2000, autorizado LS, porém reduz agora para 1709. 2000, autorizado LS, reduzido para 1970, reserção. Eco Vila Novembro, chame agora a torre 118 decimal 95 para possibilidade de pouso aí para a pista 35, ok? Temos aeronave já passando aí próximo ao Hospital São Rafael para evitar aí pouso simultâneo. Tá 3662, chame torre 118.95, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Gente, Eco Vila Novembro, vai aproximar a carteira 35? Afirmativo, ingressa na final do 35 aguardando autorização de pouso. Vai ingressar na final do 35. Oi, Salvador, boa noite, outra 3662, final da 10, baixada da mar. Eco Zulu Novembro, confirme, é trem? Negativo, já. Eco Zulu Novembro. Bono 39... 3662, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Eco Zulu Novembro, vou pedir para o senhor fazer um 360 curto. Pode ser curva pela direita e chama reinterceptando para não dar pouso simultâneo com a aeronave 910. Afirmativo, vai fazer um 360 curto. Eco Zulu Novembro. Bono 398, solo 57, direito no 21, décimo 9. Direito a 219, 398. Da 3662, pouso autorizado, pistão 10, vento 100 graus, 149. Livre pouso na desta, 3662. Solo, boa noite, voo na 398, livro. Bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, na 398. São Salvador, é Charlie Serra, Tango, Capa, Novembro. Charlie Serra, Tango. Tango, Capa, Novembro. Oi. Num localizador de 23 milhas. Tente completo final, o ILS, 352, 18. Tango Cap Ground de São Salvador, é Tango Cap November. Go ahead. Tem bom pouso. 10 para o táxi, 146 a bordo, Natal, 3 horas e 20. Sim, táxi aprovado, Pátio Índia, até o ponto de esperada 10, Latour 108.95, ajuste 1013. Ok, 1013, 2.5, ponto de espera 6390. Autorizado, desci manter 2000. 5528. Aeronave à frente está com qual ground, por gentileza? É pedir autorização para mover o avião do, para a posição 10 do pátio 1. Tem condições de ingressar na final sem redução? Gente, então ingressa na final. Livre pouso 135, vento 110 graus, 099. Serra, pego quilo 90, aguarde. Eu tô com movimentação no pátio, tô com pátio para ingressar no aeronaves para ingressar no pátio 3. Assim que eu tiver uma janela, eu retorno para o seu inicial reboque, ok? Ok, obrigado. Solo, boa noite, 3662. Bem-vindo para o Siga Via Alfa, repórter Nessa Juliette. Repórter Nessa Juliette. 545, boa noite, você vem no final de semana. Igualmente, boa viagem. Oceania 6313, inicia redução 1909. 1909, Oceania 6313. Muito boa noite, passarei do 2224, 199, repetitivo Juazeiro do Norte. 190, quanto cópia? Pronto, cópia. Autorizado Juazeiro, 90, decola no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, após Momo Juazeiro, 5490, transpondes, controle 119.8. Autorizado nível 190, conforme rota do plano, decola da 10, curva esquerda na Momo, após voa Juazeiro. 5490, transponder, controle, saída 198, passarei do 2224. Correto, chama quando o plano parou, posicionar, faz 3. Aparece. Também, mas se eu estaria manter e desse manter a 3000 Oceané 6313. 6000 6313. Manter pistão 1-0. Após o voo ali, mantém pistão 1-0, Oceané 6310. Recuso o novembro 001 no pátio 5. Autorizado backtrack. Cidade de Mineiro Bidio, do Papi, por favor, o voo 604. Afirmativo, só um minuto. Confirmado, você precisa do brilho da pista? Diminuir as luzes do Papi. Papi está no máximo, agora eu aumentei o brilho da pista, especificamente mais? Diminuir, por favor. Diminuir, gente. Perfeito. Agora tá bom? Ótimo. De Simbra, terceiro para final. Afirma. Tipo 5218, passou Duna, complete LS, torre 118, decimal 95. Mato, trip 5218, boa noite, obrigado. No 604, solo 02, direita no 21, no 19. Direita 19, vamos 604. Torre Salvador, boa noite, trip 5218. 218, boa noite, continua a aproximação, agora da pista livre. Aguardando, trip 5218. Oceania 6310, decolagem autorizada no 0, vento 1 no 0 grau, 099. Oceania 6310. 7604. Muito obrigado, Lia Alfa, repórter 7604. Próximo localizador estabilizado. Estabilizado. Mike Juliette, seu vetor, voe proa, estabilize proa 055, proa 055, descendo para a altitude de 2000. Você vai para intercepto localizador e complete o LS. Gente, descendo para 2000, Mike Juliette, proa 055. Se puder, mantenha a presente velocidade até mais próximo. Eco Mike Juliette. Salvador, boa noite, 6310. Anamia 3-1-0, boa noite. Contato, mantenha 370 na saída Pucajá, Maracaju. Fiquei 370, Pucajá, Maracaju, 6-3-1-0. Azul 4298, inicia redução para 230 nós. Estimativa. É número 3 na aproximação e a aeronave nesse precede mais próximo é um Ferna 208. Estabiliza o localizador e tem a pista. Complete LS, Torre 118, décimo 95, bom pouso. 95, grato. Torre, boa noite, 6313, disputa, 4 milhas de distância. Char, 6313, boa noite, no fone número 2, informarei a pista livre. Azul 4298, desse mantém a altitude de 5.000. 4. Ingressa Juliette, após segue até o portão 03. Juliette 03, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Cinco, dois, um, oito, solo 07, direita 121, décimo 9. Direita 121, décimo 9. Vento 1-1-0 graus, 1-2-9. 3-1-3, sentido repouso, pista 1-0. Azul 4-2-9-8, foi vetor. Para espaçamento, curva esquerda por 095. Ao estabilizar na por 095, desse mantém 3.000. Se houver falhas, nesta por intercepto localizador e complete o LS azul 4298. Afirmo, 095, descendo até 3.000, limite ao localizador. Ok, eu tô com aeronave, só uma aeronave ingressando no pátio 3 para estacionar, que é uma TR. Após o tráfego está autorizado iniciar de imediato o seu push e reporte para ingressar no pátio principal, ok? Está autorizado iniciar o reboque no pátio 3, nessa sua posição, e reporte para ingressar no grande pátio. Ok, obrigado. Sarei 2224 na escuta. Na escuta, 2224. Qual o estimado para iniciar o push? Mais uns 10 minutos, né? Gente. Número 6313, Polo 09, direita 121, decimal 9. Direita 121, Polo 09, direita 121, decimal 9. Polo 09, 6313. Bem-vindo, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, preparado. O 4298, direita pro 080, autorizado final LS ao estabilizar o 4298, descendo até 2000. E o repórter é certificado, papel LS. Estabilizou, tenta para visto, Mike. É com Mike Juliette, prossiga no final ali, chame torre 118, decimal 95. 7295, Mike, é que Juliette. Oi, papagaio, Mike, é com Juliette, estabilizado no zero. É com Mike Juliette, aposando no zero. Para pousar na pista 1-0? Afirmativo. Livre pouso no 0, vento 1-0, 0 graus, 1-2-9. É, livre pouso, Mike, é com Juliette. 545, Oxané 63-1-0. Boa noite, azul 4235, acende identificação. Desce e mantenha 4000, ajuste 1-0, 1-3, aguarde LS, X-Ray. Oxané 63-1-3, da Juliette. 3-3, Juliette, portão 04. 04. 5298, cópia 90. Eu vou te coordenar 130, se preciso na subida ponte. Ok, então fique no aguardo a princípio, 130 está coordenado, 3-5-2-9-6. Ok, está aguardando. Feedback acionamento, passarei 2224. Feito passarido, estou com tráfego à retaguarda, se der condições, estou autorizado sem táxi. Afirmativo, coordenação com o pessoal aqui de solo, chama táxi 224. Charlie, Sierra Tango, Kilo Novembro na escuta. Serra Tango Capa Novembro na escuta. Estabilizado, 4298. Complete final, SM Torre, 1-1895, bom pouso. 245, boa. Tip 5216, cópia. etapa November pode prosseguir inicialmente o reboque até próximo da saída do pátio 3, não ingresso no pátio principal, ok? Ok, estou aguardando a autorização à saída do pátio 3. Final baixado e gravado. Azul 4298, boa noite, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Está aguardado. Com Mike Juliette, solo no meio, direito no 21 decimal norte. O 21 norte, direito, tá? Ah, ciente. Pouso no zero, vento 100 graus, 12 nós. Teve pouso no 04298. Alfa Juliette, repórter da Lima, Mike Eco Juliette. Para o táxi, o Passaredo 2224, 50 a bordo, 7 horas de autonomia, alternando Fortaleza. O Passaredo, eu estou com traço segurança aí do Pátio 3, né, Bob? Você tem condições de fazer um 180 e depois prosseguir via Taxi Kilo? Afirmativo, tem condições. Ok, então tá autorizado via Kilo, Alfa e reporte para a Juliette. Kilo, Alfa vai reportar para a Juliette, 2224, fazendo 180. Fala Zona 9, direita no 21, a direita, o livrado da Zona 9, azul 4298. O Mike Eco Juliette, após Lima, Mike reporta na Quebec para o cruzamento da... Questão, para o ingresso na pista 17. Fala Salvador, boa noite, é o Azul 4298, livrou o pista. Técnico 4298, táxi aprovado, Alfa e repórter da Juliette, o 4298. Alfa, reportar da Juliette, o Azul 4298. Salvador, o gol 1607 para Fortaleza, confirme a gentileza, se possível, a subida prevista? Afirmativa, a subida Momo, transição Frotino, seria o gol 1604? Isso, 604, Momo Froti. Entendi, isso, Momo Froti. Número 2 cópia, 370 aprovado. Ok, pode, então escuta, podemos copiar a autorização. Mais uns 5 minutinhos já pago novamente, ok? Ok, mais 5 minutos, muito graças. Lima, Mike, e reportem no ponto de saída da Quebec, ok? Passarei para ingressar Juliette, contorna os gates de 1 a 4, Índia e Alfa, no ponto de espera para 1-0, com a torre lá em 1-8.95, o ajuste M13. Juliette pela Juliette, vai contornar, ponto de espera 1852-2224. 552, o nome é na escuta? Na escuta, prossiga, pronto para contornar. Aracaju 130, Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Conde 0260, transponder, controle 199.8. Chega quando pronto, posicionar. Livre a linha e decola, pistão no 02224. O Mike Eco Juliette está autorizado a ingressar na 17 até a Bata, reporta pista livre. Alô, boa noite, voo no 889, da Victor 4 Galeão. No aero 24 agora, Dael, saída 360 aprovado, não me escuta aguardando o código, no 89. Me escuta, obrigado. O azul vai ingressar a Juliette, portão 8. Autorizou a Juliette, portão 8, o azul batendo. O Charlie Serra Tango Kilo Novembro, é capa Novembro na escuta. Transmita. Tráfego da azul, o Embraer 190. Vai cruzar a frente da sua aeronave, após o tráfego, esse tráfego o senhor pode continuar o reboque até o portão 10, como previsto. Ok, obrigado, copiado. Salvador, boa noite, trip 5393, para a autorização João Pessoa. 90? Afirmo. Minuto, prepare a PUCA número 3, cópia, o trip 5393. Guardando, sempre da bica. Boa noite. Portal 370, rota piso 19, decola 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, Froti, é o perfil subindo a Momo, transição Froti, 5405 transponder, controle 199.8. Cruzado Fortaleza, nível 370, perfil 19 é a aerovia, decola da pista 10 na Momo, transição Froti, 5405 transponder, controle Salvador, 19.8, 19.6. Correto, só complementando curva esquerda após decolagem. Primeira curva esquerda no perfil da Momo. Correto, curva esquerda e intercepta 320 na Momo, no Netherbus. Portão 3, chega quando pronto, puxa lá. Entre no Netherbus. Obrigado, senhor. Boa festa. 4235 azul. Torre Salvador, muito boa noite. O 4235 da azul transfere nossas coisas. Azul 4235, boa noite, livre pouso 10, vento 100 graus, 129. Livre pouso, pista 10, 4235, tá, obrigado, senhora. 9.8. 360 autorizado, via acesso do 10, decola da 10, curva direita, na Dael, Deda e após bridge. 5414 ao transponder, 198, controle do 1889. Ninguém chama quando o plano 05 puxa chamar. Chamar, obrigado. Estou no visual da aeronave, preferiu estacionar, bem-vindo, boa noite. Livre 53, 793, qual é? Autorizado, João Pessoa, 190, decola da 10, primeira curva esquerda, no perfil da Puca, Jamo, é, transição Caju, 5420 transponder, controle 199.8. Decola da nível 190, autorizado, João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Jamo, após Caju. Transponder 5420, controle 119, decimal 8, 35393. Ciente, quando pronto para o posicionar no PAC 3. Guardaremos. Gol 1824, segue acionamento. Sente, estou com tráfego na retaguarda, posta livre, chame táxi. Sente, após o tráfego na retaguarda, está livre, 8829. Salvador, doutor 3662, informação Victor, autorização Natal. Natal 370, só um minuto, prepare a PUCA. Guardando 3662, PUCA. Salvador, passaria do 2924, autorizaria a coordenar pro de Juazeiro, está presente? Ciência, aguarde a oportunidade, passaria do 2924. Apenas para a coordenação, informe a rádio a, pro ideal. A 032. Sente. Autoriza a fratinha então da presente? Desde direto COGBO inicialmente, os 224. COGBO, ciente, obrigado. 19, direita no 219. Próxima direita 219, 4235, menos do boa noite. Boa noite. Copia. Natal 370, rota Pesolô na 0, decola na 0, primeira curva esquerda, no perfil da PUCA, transição de par, 5176 transponder, controle opera em 199.8. Autorizado Natal, nível 370, rota Pesolô na 0, decola na 0, PUCA de par, estamos 5176, e o controle 19.36. Correto, só complementando, curva, primeira curva esquerda, após decolagem, chame 01 quando pronto para estacionar. Ativo, curva pela esquerda, 3662. Azul 4235, bem-vindo, boa noite, prossiga via Alfa, Kilo, pátio 3, 4235. Afirmativo, fica atento a sinalizadores, não pátio 3. É um o solo, poderia coordenar para o seu 3662, o nível 310? 31, sim, é, só um minuto. Ativo 310, livre uma restrição operacional. Sente. 9907. Total 9907 sem identificação, desça e mantenha 4000, ajustado em 1003, aguarde o LS X-Ray. Para o táxi, chegou 1989, a bordo 83, alternado para cima, 3 horas e 45. Autorizado táxi, em frente, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 2895, ajuste 1013. Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 295, 1013, 824, boa noite. Boa. Salvador, pego o capa November. Escuta, prossiga. O push está concluído na posição 10. Muito obrigado e boa noite. Gente, boa noite, grato. Joaquim? No 889, boa noite. Aline decola 10, vento 110 graus, 129. Aline decola na 10, 889. Autorizado agora a prosseguir direto, passarei 2224. Autorizado na pole position, tá? Autorizado, tá? Beleza, beleza. Fala, Xanel 6313, centro da Victor, solicito 360, Guarulhos. 160 aprovado, subida da EL, minuto cópia. Tá, tudo bem. Chama Recife agora, frequência 2085, ao termo 2545, passarei 2224. A outra é 125, decimal 45, passarei 2224. 2545, boa noite. Total 9907, decimal tem 2000, autorizado final ILS. 10.000, repórter estabilizado, total. Na 6313, cópia. Prossiga. Guarulhos, 360, rota via Brilha, piso Luno 6, decolando 0, primeira curva à direita, no perfil da El Leda, poste Leda, voa Brilha, a interceptor, piso Luno 6. 5416, o transponder e controle opera em 119.8. 360 autorizado, decola 10, direita, da El Leda, Brilha, 5416, 198, controle, rota. Brinde, eu fiz o Lula meia até o Bravo, até o Zulu, após Brinde e após Porto. Vai até mesmo no portão 4 quando pronto, deixa lá. Deixa lá. Dona total. Controle Salvador, eu vou 1076, ciente da pista. 1076, desça via, chegada a Mari, ajuste 9013, aguarde a LS X-Ray, acione a identificação. Estação 1076. Jono 3662 para o táxi, 157 a bordo, 245, Porto Alegre. Aprovado, direita até o ponto de espera da 10, Latorre 1.8.95, ajuste 1013. Direita, ponto de espera da 10, 295, 1013? 1.0.3, no ajuste. 0.3, obrigado. Salvador, trip 5393, parafuso e funcionamento, parque 3. Obrigado, sem táxi. Vai dar ataque. 9907, complete final S, M Torre 118, decimal 95. 895 a torre total. Bono 076, decimal tem a 2000, autorizado final LS. Autorizado 2000 e LS, Bono 076, reportar estabilizado. 362.0.com 3662, mantenha a ponte esquerda na 0, tem tração na final. Avança. Torre Salvador, boa noite, total 9907, final baixado travado. Total 9907, pouso autorizado na 10, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado, total. Salvador e o Azul 4298, autorização para Petrolina. Nível proposto foi o 300037. Sente as condições. Sim, aprovado, só um minuto, subida Momo, transição Flock, aguardando na minha escuta 4298. Ok, vai preparar Momo, Momo, transição Flock. Aguardo o Azul 4298. Após tráfego curto final ali, mantém? Eu mantenho, 4 horas e alterna a melhor terra do mundo. Tá aprovado em frente, Índia, até o ponto de espera da 10. Roda lá no ponto de espera torre 118.95, ajuste M13. Ajuste padrão, autorizado em frente até o ponto de espera da 10, 35, 393.